acho incrível que o nosso compromisso já esteja nesse nível. Você não resolve um problema social estrutural com medidas violentas, matando, assassinando. Eles devolveram um país que não existe. O que, que a gente vai fazer, assim, acuado, sem saber, porque a polícia às vezes não dá proteção, o governo não se manifesta, digamos que aparenta ter omissão. Desde que adianta ser honesto pra sofrer? Políticos devem milhões e nunca pagam. Rolam as dívidas de mandato a mandato, como empresários levaram os bancos à falência. E o presidente os recuperou, por incrível que pareça. Agora, o mesmo banco patrocina o futebol, pagando salário altíssimo de cada jogador, e não facilita as dívidas do trabalhador. PC Farias roubou, nada aconteceu. Ele nunca foi preso, só parou quando morreu. Nem todos que estão presos aqui são culpados, nem todos os culpados estão na prisão. Nosso governo permite que empresas internacionais ocupem nosso território sem pagar imposto. Faz propaganda sobre avanço tecnológico, anuncia o futuro extermínio de operários. Tem gente que não faz nada e ganha 1 milhão por mês. Milhares trabalham muito por míseros 100 reais. Uma pá de famílias sobrevive nas ruas enquanto latifundiário mantém as terras improdutivas. O governo não para a reforma agrária, porque reeleição é sua única preocupação. No país dos ladrões, honestidade é prejuízo. Se o meu aluguel atrasar, com certeza serei despejado. Nossos filhos, sem vaga, não vão estudar. Escola particular é caro, não podemos pagar. Camelôs proliferam devido ao desemprego, e a PM está na rua pra espancá-los e extorquí-los, assim como faz com toda a população carente, protegendo o patrimônio milionário de ricos infames, que têm o que querem, muito mais que precisam. Não temos porra nenhuma, por eles nunca teremos religiões. Ensinam a baixar a cabeça com mentiras do tipo paraíso te espera. Pior do transporte, os piores hospitais. A covardia dos gambés é o que sobra pra nós. Agora chega, já aguentamos demais. Chega. Chega de ser submisso, você se curvou demais. Agora fique de pé pra mostrar qual é pra essa raça de filhos da puta. Você vai ver os presos arrebentando as cadeias, espalhando os pedaços dos diretores e funcionários. Vários gambés serão fuzilados pra vingar a morte de inocentes assassinados. Gente como Fernando Henrique e Coach Lopes sofrendo atentados à luz do dia, tendo seus cadáveres expostos em praça pública. Bancos e carro forte sendo assaltados, mercados saqueados, monumentos apedrejados, imóveis invadidos pelas famílias que hoje apodrecem nas ruas sem moradia. Trabalhadores se rebelando contra patrões, greves, piquetes, rebeliões, e a igreja perdendo todos seus fiéis. Eu vou comprar uma par de coisas à prazo e não vou pagar. E foda-se, se o meu nome sujar, vou ter meu próprio negócio, não vou pagar imposto. O governo não vai tirar um centavo do meu bolso. Farei o que puder pra foder o capitalismo. Fogo na bandeira e que se foda a ordem e progresso. O povo sofre muito, sendo honesto, devoto da paz. Agora chega, já aguentamos demais. Com capacidade para 36 presos, mas existem 137 pessoas. Nesta segunda-feira, trabalhadores rurais pertencentes ao INSC em Alagoas foram espancados pela polícia em frente ao prédio do INCRA. Um policial disparou cerca de 10 tiros e algumas pessoas saíram com ferimentos leves. O líder do INSC, José Ronaldo Marrom, e mais 15 voluntários iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado. Veja como está a sua situação agora. Pra enxergar o inferno, basta abrir a porta. O que o governo não te deu, ele vai tomar. Você não tem nada agora e futuramente não terá. Imagine seus filhos morrendo de fome e você desempregado de braços amarrados. Milionários circulando em carros importados. E você não tem um real pra pagar o luz. Globalizaram a miséria, te fizeram acreditar que o Brasil é o país do futuro e tudo vai melhorar. Amanhã você estará morando embaixo de uma ponte, mais um sem teto fudido, mais um em um monte. Você não terá motivos para ser honesto e fazer o que sempre disseram ser correto. Isso se a polícia não lhe sorar os miolos, e se a miséria e a doença não lhe mandarem para o cemitério. A pátria que você ama despreza sua vida. Você vê na TV o que nunca vai ter. Todas as portas estarão fechadas para sobreviventes da sua raça, ou melhor, sub-raça. Então rebele-se de vez contra essa porra de país. Ô, pobreza não nega como ele sempre quis!